sentiu a casa tão vazia. O silêncio que ecoa parece até ironia. A cadeira ali parada, o retrato no quintal. É a ausência que machuca, que bate sempre igual. Tem gente que não entende, diz que a vida é mesmo assim. Mas só quem já perdeu sabe a dor que tem no fim. Quem nunca teve alguém da família que se foi, não conhece o aperto que no peito a gente põe. É lembrar de um abraço, de um sorriso no olhar. É sentir a falta e não ter pra onde voltar. Quem nunca chorou escondido ao lembrar, não entende o que é rezar pra tentar se conformar. Essa dor na perda, esse vacio que não passa, é saudade que arde e a lembrança que abraça. Nas datas especiais o coração se aperta. A cadeira tá vazia, mas a memória tá desperta. Cada história, cada riso, cada gesto de amor ficam vivos na lembrança, mesmo com tanta dor. E se eu pudesse, eu juro, voltava no tempo, só pra te dar mais um beijo, só por um momento. Mas a vida é esse trem que não tem volta, só estação. E o que resta é guardar você dentro do coração. Quem nunca teve alguém da família que se foi, não conhece o aperto que no peito a gente põe. É lembrar de um abraço, de um sorriso no olhar. É sentir a falta e não ter pra onde voltar. Quem nunca chorou escondido ao lembrar, não entende o que é rezar pra tentar se conformar. Essa toda perda, esse vacio que não passa, é saudade que arde e a lembrança que abraça.